Capítulo 1. O porvir do mundo. Estas páginas foram escritas em 1953. Era indispensável esclarecer que foi esse o ponto de vista, ou seja, o centro da perspectiva no tempo para os acontecimentos de que tratamos e que hoje são futuros. Passará o tempo e então o tempo os achará passados, e seu centro de perspectiva será diferente. Demos o ano com precisão, porque neste caso a visão desceu para a intuição na dimensão tempo, na qual se desenvolve o conteúdo da mesma. Quisemos também traduzi-la nos termos racionais correntes, como são usados e aceitos pela forma mental moderna. Desse modo, a visão se concretizou mais, encouraçada na lógica. Em outras palavras, tornou-se prática, acessível à psicologia do homem que age na Terra. A fim de que se adapte melhor a essa psicologia, que não admite sonhos, a visão, embora provenha de outros planos de consciência, é apresentada aqui como uma simples hipótese, sem nada mais pretender, hipótese passada ao crivo do raciocínio, que poderá controlar sua realização quando os acontecimentos, hoje futuros, terão ficado atrás, no passado. Para sermos práticos, digamos logo que é inútil iludir-se, acreditando em ideologias. Se quisermos caminhar em terreno sólido, temos que nos ater às leis biológicas. E as leis da vida são bem diversas das teorias abstratas que os pensadores desejariam aplicar à pele dos povos para forçar os acontecimentos históricos. A história tem sua inteligência própria, como já dissemos a Lures e demonstraremos melhor nestes capítulos. O que diremos é a lógica dos princípios do sistema que até aqui foi desenvolvido. Não trabalhamos, portanto, com fantasias. A história tem suas leis, seus grandes ciclos, seus períodos menores, seus círculos de força e seus motivos dominantes, que tendem a se repetir, ainda que em planos diversos. A história passa e repassa pelos mesmos pontos, repisa a mesma estrada, volta aos mesmos pontos críticos, encontrando os mesmos perigos, desmoronamentos, dores, reações e ressurreições. Assim, em última análise, a história, em seus motivos formais, pode parecer sempre a mesma, embora não seja idêntica. Mas há outra história, aquela verdadeira, que não é envernizada de idealismos, nem feita para uso exclusivo do vencedor, para legalizar como direito e justiça, diante de Deus e dos homens, sua primeira violência e extorsão, de onde nasce depois, como arranjo, qualquer direito. A realidade que se encontra atrás das compilações artificiais da história é sempre aquela produzida pelo choque de egoísmos de indivíduos, classes sociais, povos e nações, que querem todos viver. Esta realidade de substância, que é a luta pela vida, gosta, para atingir os próprios fins dessa luta, de esconder-se e revestir-se de ideologias, de princípios teóricos, que permanecem assim enquanto essa realidade ache vantajoso encobrir-se com tais mantos fictícios. Dessa forma, eles vão e vêm, desmoronam e ressurgem transformados, passando sempre como verdades absolutas e continuamente se contradizendo num círculo vicioso absurdo, porque a verdadeira linha da história é bem diferente. Uma é a história feita pelo homem, outra é a história feita por Deus, e esta também contém, acima da luta pela vida, os grandes idealismos que devem ser alcançados. mas estes não correspondem às ideologias e programas que o homem proclama com o intuito de esconder sua luta para viver. Por isso, se olharmos superficialmente na forma que está escrita nos livros, acharemos a história um modelo de absurdos, um discurso sem pé nem cabeça. No entanto, se a olharmos em profundidade, em sua realidade substancial, acharemos um modelo de lógica, uma admirável coordenação de acontecimentos dirigidos a metas precisas. Assim, a Revolução Francesa mata um rei para criar um imperador, isso enquanto proclamava o povo como soberano. Destruiu, assim, uma aristocracia para fazer outra. Desse modo, os franceses, cansados de um longo período de paz sob os últimos reis, preferiram ir morrer nas sangrentas lutas napoleônicas e, tendo assassinado o inerme rei Luís XVI, tomando-o por tirano, deixaram-se matar pelo grande guerreiro Napoleão. Vista assim, do lado de fora, a história é um absurdo. Mas, se a observarmos mais profundamente, veremos nisto tudo uma velha e geral lei biológica, dada pelo fato de que a árvore, bem como o animal e o homem, quando viveram sua maturidade e deram seu fruto, têm que acabar, porque a vida, na forma em que se manifestou neles, esgotou as energias que lhes havia destinado, e para poder continuar, deve renovar-se em um novo ser, no qual a obra deve continuar como filho do velho que morre. Assim, mesmo agindo como inovador, esse filho será sempre o filho, que repete e continua o tipo biológico do pai. Fará as mesmas coisas que ele, pois não tem outros modelos diante dos olhos. Contudo, não as fará idênticas, mas sempre com alguma deslocação mais evoluídas. Não é fácil fabricar modelos novos. Isto é um trabalho de um povo e de um século. Luís XIV criara um modelo de Estado e a Europa o assimilara. Para todos, essa era a psicologia política dos tempos. Napoleão, filho da Revolução e continuador do poder real que havia sido suprimido, só podia reportar-se àquele modelo e revivê-lo, e o seu poder viria a ser tanto ou mais absoluto que os precedentes, exercido em nome da Revolução e aceito como legítimo, se bem que em total contradição com os princípios de onde se originara. Mas ele foi aceito, porque correspondia às leis biológicas, isto é, a uma utilidade e necessidade para a vida da França naquela hora. Foi aceito e reconhecido como legítimo, porque o poder de Napoleão satisfazia a maior necessidade da Revolução naquele momento, que era a de vencer, subjugando os povos, para lhes inculcar e impor seus próprios princípios inovadores. Este é apenas um exemplo em que vemos, sob teorias e aparências formais, uma realidade totalmente diversa. A vida é prática, tem utilitarismo imediato, e as ideologias, mesmo sendo utilitárias, são assim a longo prazo e de forma vaga e incerta. Por trás das ideologias há a luta de classes, há o espírito gregário, há a concepção egoística do poder, que é pura exploração em benefício próprio, com dano do povo explorado, e isto com razão, ao menos neste nosso plano animal, porque aqui esta é a lei para os ignorantes e ineptos, a favor dos mais hábeis e fortes. Prossigamos observando o que faz a verdadeira história nesse período que citamos. Mostra-nos ela, após a Revolução Francesa, o período napoleônico, feito de guerras e imperialismo, Ou seja, mostra-nos que as revoluções não se preocupam absolutamente em realizar de imediato os ideais pelos quais se lançaram à luta, mas antes, mesmo se representam uma explosão de princípios novos, estes se concretizam, de início, numa expansão bélica, a que se prendem para sua divulgação. É assim que se realiza uma estranha contradição, na qual os princípios tão proclamados de liberdade, igualdade e fraternidade aplicaram-se como invasão à mão armada na submissão de outros povos, numa tentativa de domínio sobre toda a Europa. Não é exatamente isso que está fazendo no mundo a Revolução Russa em nome da justiça econômica? Assim, o expansionismo armado foi a primeira aplicação dos princípios da Revolução Francesa. Depois, a reação da Santa Aliança cancelou tudo e pareceu que tudo tivesse voltado ao seu lugar com as nações retornando às suas fronteiras. Teria a Revolução servido, então, apenas para fazer guerras e dar pasto ao imperialismo napoleônico? Não. A história verdadeira trabalhara em outro sentido. Através de todo esse tumulto de contradições, o trabalho real fora o lançamento de novos princípios, de uma semente da qual nasceram os governos representativos, a liberdade política, os estados nacionais, etc. Essa semente começou a se desenvolver devagarinho e foi necessário um século para que pudesse frutificar. Isso porque a Revolução lançara, mas não realizara as novas ideias, e construir de fato um novo modelo de vida, como já dissemos, é obra de povos e de séculos. Assim, cada passo tivera a sua função lógica em cadeia. A Revolução, como sempre, tivera apenas a sua função negativa, que é limpar o terreno para destruir o velho, a fim de que em seu lugar possa ser construído o novo. E enquanto destruía, a Revolução afirmou os novos princípios, mas sem fixá-los. Napoleão os divulgou, e foi só por isso, por ser um meio de divulgação, que ele e seu imperialismo foram aceitos pela história. Tanto é verdade que, uma vez atingido esse seu objetivo, a história rejeitou tudo e nada restou do imperialismo. Assim, a morte de Luís XVI foi necessária para que pudesse morrer com ele o velho sistema, deixando desimpedido o terreno político. Assim como a Revolução era indispensável para proclamar as novas ideias, Napoleão e o imperialismo foram indispensáveis para divulgá-las. Foi necessário também o trabalho de um século e de vários povos para assimilá-las e fixá-las em formas concretas e particulares, que muito se distanciam das originais. Como se vê, a história verdadeira agiu com um rígido processo lógico, numa espécie de encadeamento de proposições que, embora conceituais, expressaram-se na forma concreta dos fatos, já que os fatos são as palavras e as proposições da linguagem da história. Apliquemos agora tudo isso ao atual momento histórico para compreender quais são, além das formas exteriores aparentes, o caminho real e os objetivos da história presente e do futuro próximo. Referimo-nos à Revolução Francesa e ao imperialismo napoleônico porque hoje estamos num período de revolução e imperialismo. É no ciclo de desenvolvimento das revoluções que atua a série de proposições que acima examinamos, ou seja, o esgotamento do velho sistema, a revolução para abatê-lo e lançar a ideia de um mais evoluído, as guerras de conquista para defendê-lo, o imperialismo da nação revolucionária para dominar os outros povos, submetendo-os a si com violência assim como o macho fecunda a fêmea. O esgotamento das guerras, o fim do imperialismo, já inútil como tal, tão logo se tenham atingido os objetivos da divulgação, o isolacionismo da nação que iniciou a revolução, a liquidação de suas conquistas imperialistas e a assimilação secular da ideia da revolução, adaptada aos vários povos, mas de uma forma despersonalizada, na qual se esquece o país de origem, que já se tornou inútil para o progresso. Isso tudo não é a regra de um caso ou período, mas o desenvolvimento da lógica que está na inteligência da história. Podemos, então, tomá-lo como lei geral, estabelecida por uma repetição constante do mesmo processo racional, quando a história torna a percorrer as mesmas passagens e estão em jogo as mesmas forças. A lógica das coisas nos autoriza, portanto, a aplicar ao momento atual a mesma lei. Assim, a Revolução Russa e suas consequências estão enfeixadas dentro desta lei. Também a Revolução Francesa teve suas ideologias, mas permanece sempre a mesma substância em cada caso, o desenvolvimento das proposições lógicas dessa lei. Ela nos dá, então, mesmo no caso atual da Revolução Russa, um caminho traçado. É isto que temos perto de nós como atual realização histórica. O conteúdo das ideologias diz respeito a outros séculos, pois não se improvisa um modelo de vida social novo em poucos anos, e o mundo ainda vive nos velhos sistemas, os únicos que até agora foram assimilados. Mais tarde, as ideologias se transferirão para outros povos, que as adaptarão a si naquilo que lhes sirva, talvez até esquecendo sua origem russa, já longínqua no tempo. Esse é um trabalho longo e profundo, que só a inteligência da história conhece, um trabalho que os homens de hoje não conhecem e de que não se dão conta. Eles estão ligados aos acontecimentos históricos imediatos, que representam o desenvolvimento daquelas proposições que se devem exprimir na forma concreta dos fatos. Deixando de lado, então, as ideologias, vejamos quais são, ao contrário, os termos consecutivos que a Revolução Russa seguiu e terá de seguir no porvir. Como se vê, pela resolução desses problemas, em vez de fazer apelo à inteligência e muito menos à bondade humana, apoiamo-nos sobretudo na inteligência de Deus, que já demonstramos alhures estar presente na história. É essa inteligência que quer a lei da evolução e a impõe. Se não fosse impulsionado por Deus a cada passo, bem pouco realizaria o homem. Observemos como acontece isso. No caso atual, os termos do processo são o esgotamento do velho sistema, que era o regime czarista, cansado e em putrefação, como aquele de Luís XVI, a Revolução Russa, que o derrubou e o substituiu, lançando uma ideia nova, a guerra de conquista, já em parte realizada, e a assimilação dos estados satélites, dada pelo atual período em que estamos. O termo sucessivo, na lógica do processo, é uma nova guerra de conquista para difundir a ideologia. Esta fase está atuando como guerra fria, como penetração política do partido em outros estados, por meio de propaganda, etc. Mas o processo, evidentemente, foi lançado e não pode ser paralisado. A ideologia não pode permanecer teórica. Há no fenômeno um lógico e fatal desenvolvimento de forças que não podem parar. Um trem a correr não pode retroceder. Estamos às portas do período do imperialismo napoleônico, necessário para difundir a ideia. uma vez que esta seja divulgada, teremos a exaustão das guerras, com o fim do imperialismo russo e de suas conquistas, já então inúteis à história, levando ao afastamento da Rússia e, por fim, à assimilação secular da ideologia do comunismo de um modo despersonalizado e independente da Rússia, de uma forma moderada, transformada, diferente e adaptada particularmente a cada povo. Só assim a história, a única diretriz consciente e sábia, atinge seu verdadeiro fim, o progresso humano, utilizando ora isto, ora aquilo, rejeitando o que não serve para os seus objetivos. Recordemos, como já demonstramos a Lures, que para a vida não vale o indivíduo, mesmo que seja um povo, mas apenas sua função biológica. Hoje, portanto, a Rússia foi chamada aos primeiros planos da história para realizar esse trabalho, após o término do qual seus grandes chefes poderão ter o mesmo fim de Napoleão, e a Rússia, tal como a França, voltará a ser mais ou menos o que era antes, a menos que aconteça algo pior, levando seus chefes a terem o mesmo fim de Hitler ou Mussolini e fazendo a Rússia terminar como a Alemanha. Dada a lógica do processo, hoje a Rússia está ligada ao imperialismo por novas guerras de conquista. Somente continuando seu avanço, pois esse é seu princípio e seu plano, ela poderá considerar vitoriosa sua revolução e justificar o comunismo russo tanto na Rússia como no exterior. De outra forma, se ela não realizar a conquista programada, terá que se declarar falida. É muito perigoso basear-se no princípio de ou conquistar o mundo ou morrer. As revoluções, aliás, são uma explosão renovadora da vida e não podem desenvolver-se senão com guerras de conquista. Sentiu-se na Rússia o perigo do nascimento de um novo Napoleão entre os generais vencedores, mais populares, o que se evitou até agora. Mas isto não poderá impedir que a Rússia fique ligada ao imperialismo. Esse é o atual anel da cadeia de proposições conforme a qual se desenrola a Revolução Russa. Este é o presente ponto de seu caminho. A série das proposições acima examinadas verificou-se certamente na Revolução Francesa e vem se desenvolvendo na Revolução Russa. O processo é tão inevitável que as ideologias devem adaptar-se a ele, mesmo que isto as obrigue a se contradizerem. Explica-se assim por que o comunismo, mesmo tendo se afastado tanto do seu modelo original, a ponto de chegar a praticar de fato os mesmos atos do imperialismo czarista, tão condenado pela Revolução, continua imperturbavelmente a sua marcha. Os maiores teóricos do comunismo, como Karl Marx, Friedrich Engels e Lenin, consideraram aquele imperialismo como o pior inimigo da Revolução. No entanto, através de todos os regimes, o sonho pan-eslavista do czarismo continua imperturbável. O nacionalismo e o racismo sempre estão no fundo e além de todas as aparências. Este é o constante e secular sonho de todos os povos, motivo e força dominante da história. Sonho reforçado pela Revolução, que só pode desenvolver-se e firmar-se na conquista. Dessa forma, ainda que as originárias teorias comunistas negassem tudo isso, foram vencidas pela realidade biológica, que elas não levavam em conta, e tiveram que se transformar, adaptando-se a ela. O que reina sempre, acima das ideologias e formas de governo, o que permanece acima dos acontecimentos, é a realidade biológica, representada, neste caso, pelos instintos expansionistas de um povo. Triunfa, assim, o imperialismo eslavo, o mesmo dos czares, hoje posto em prática pelos filhos da Revolução, contra as teorias de seus próprios fundadores, que são censurados e purgados nos pontos em que combatem o imperialismo czarista, o qual é repetido pelo atual imperialismo. E é essa fatalidade do expansionismo revolucionário na realidade imperialista pan-eslavista que se manifesta hoje na Guerra Fria, com a invasão de outros estados sob a forma de partidos comunistas, ou seja, por meio de quintas colunas russas, fazendo propaganda pela paz a fim de levar o inimigo a se desarmar enquanto cada um se prepara na mesma corrida armamentista. Trata-se do inevitável desenvolvimento de forças comprimidas, que tendem todas hoje a explodir amanhã numa guerra aberta, porque na natureza cada força tende a atingir sua expansão e cada conflito tende a concluir-se, resolvendo-se no choque. Eis o que nos diz a lógica à qual está preso o desencadear-se dos acontecimentos. Contradições se olharmos superficialmente, mas profunda lógica da história em seu desenvolvimento. O que os homens dizem e fazem corresponde a outras exigências, como a luta de classes e de raças e da experiência para aprender. Corresponde a interesses pequenos, pessoais e imediatos, que ignoram os grandes objetivos da história. É natural, então, que tudo tenda a deformar a lógica do plano substancial da história e, assim, no particular, só apareça um círculo vicioso de contradições. Dessa forma, compreendemos por que aí tudo parece ilógico. Não é, pois, neste terreno de fatos exteriores que poderemos achar a lógica. Então, eis o que achamos nos fatos. As revoluções, quase todas feitas em nome da liberdade, resolvem-se mais tarde num regime mais duro, porque mais jovem e, portanto, mais forte que o precedente, que está mais velho e cansado. Assim, uma revolução como a russa, feita para a realização da justiça social, que recorda e continua os princípios da Revolução Francesa, torna-se, tal como foi aquela em outra época, em invasão bélica e imperialismo, para submeter outros povos e impor o paneslavismo. Substitui-se o velho capitalismo privado por outro capitalismo, o de Estado, do qual se aproveita, como sempre, a classe que manda, só porque venceu na luta pelo poder. Substitui-se a velha classe aristocrática por outra aristocracia de burocratas, dentro da qual é selecionado e emerge o ditador supremo, assim como, lutando, aquela mesma classe emergiu das massas populares. Falta a forma pessoal napoleônica, a aventura bonapartista, mas a ditadura, o imperialismo e o paneslavismo já estão em ação. Em tudo isso, vemos aparecer os velhos motivos da história, o férreo substrato biológico, que é algo bem diferente das ideologias proclamadas. Achamo-nos, então, apenas diante de um novo capítulo da luta entre eslavismo e germanismo, entre Rússia e Europa, diante de uma tendência à repetição das invasões bárbaras contra Roma, tão logo a Europa dê sinais de enfraquecimento. É sempre o mesmo motivo dos povos menos evoluídos que saltam em cima dos mais civilizados, tão logo estes não saibam mais dominar, mantendo a própria superioridade. Dessa forma, aparecem no lugar das ideologias os verdadeiros impulsos biológicos em ação, a rivalidade de homens, de classes e de raças, empenhados todos na mesma luta pela vida. Em seu atual nível de evolução na Terra, essa luta corresponde bem pouco a conceitos ideais, que só servem para esconder a realidade. Afirmamos isso para todos os povos e todos os ideais. Assim, sob o pretexto de combater o capitalismo para libertar dele o mundo, refaz-se o velho jogo expansionista de um povo a expensas de outros. Dessa forma, para que se realize a ideologia russa da justiça social, a vítima será a Europa, caso não queira unir-se para se defender. Neste ponto, podemos ver o panorama geral de todo o processo evolutivo dos acontecimentos, que é formado por três correntes. Primeiro, as ideologias teóricas, que no princípio são apenas as sementes, cujo desenvolvimento em ato é protelado para outros tempos. Segundo, o férreo substrato da realidade biológica, em que homens e povos lutam pela vida, sendo este o seu trabalho, o único que conhecem e desejam. Terceiro, a obra substancial e subterrânea da história, que caminha como uma cadeia de proposições lógicas para conseguir a atuação da evolução, realizando as ideologias, trabalho desconhecido pelo homem, que o executa movido apenas por interesses e objetivos menores, avançando desordenadamente por um caminho torto, cheio de contradições. Vimos o que resulta do choque contrastante dessas três correntes. Aqui embaixo, no particular, domina a segunda, porém, no alto, ainda que pareça longínqua, a terceira é sempre ativa. Voltando ao caso da Rússia e do comunismo, observemos agora se este terceiro aspecto lhe oferece possibilidade de vitória. Na realidade, a expansão do comunismo resolve-se na expansão eslava. Perguntamos então, possui a Rússia características biológicas que, diante das leis da vida, justifiquem e autorizem sua expansão sobre outros povos? Sem falar de ideologia, houve povos dominadores e colonizadores, como Roma diante da Europa de então, e como a Europa diante das Américas e do mundo. Quando um povo possui qualidades adequadas para saber exercer um comando, a vida lhe confia esta função, o que poderia ser uma justificativa para o expansionismo russo. Mas possui o povo russo tais qualidades que justifiquem seu paneslavismo? Se as tivesse, teria pleno direito à expansão e justificaria seu imperialismo. Mas se não as tem, só poderá repetir a aventura napoleônica, reduzindo-se a nada, como a França, ainda que vença, além de arriscar-se a ser destruída pelas bombas atômicas. Ai de quem se lança em uma prova que não pode superar. A vida o pune com a liquidação. Para vencer e ter direito ao domínio, é imprescindível possuir superiores valores biológicos de inteligência e técnica. Ora, a Rússia viveu até ontem de imitação, à margem da civilização europeia. Como pode tornar-se hoje mestra do mundo? Como pode a vida colocá-la à vanguarda do progresso? Onde estão suas excepcionais qualidades que lhe garantam tão importante função biológica? Sua atual civilização é uma apressada imitação da pseudo-civilização materialista europeia, mas sem os melhores e mais poderosos valores, os espirituais. Estes têm grande peso biológico e a Rússia pagará caro por tê-los ignorado. Seu programa representa teoricamente a justiça econômica da sociedade, mas na prática é outra coisa. O regime capitalista da propriedade estabilizada em forma jurídica, na ordem social da lei, representa um grau muito mais avançado do que sua fase de formação, que é o furto. Ora, nos fatos, o método da violência, usado pelo comunismo, atrasa a sociedade até a fase pré-legal da caótica conquista dos bens por meio do furto e da agressão, sendo esta, na realidade, a verdadeira psicologia das massas comunistas, que ignoram qualquer ideal, mas que estão bem cônscias de seu interesse imediato. Dessa forma, na prática, o ideal da justiça social se reduz ao assalto a quem tem, só para substituí-lo nessa posição, a fim de fixá-la logo após, quando a tenha conquistado em sua fase legal de propriedade juridicamente garantida, sem o que não é possível desfrutá-la. Para a massa desencadeada ao assalto, é inconcebível qualquer outro móvel que não seja o de atingir a própria melhoria, estabilizada com a propriedade individual. Além disso, o fato de que os chefes sobressaem apenas pela astúcia e pela violência, e de que o comando seja exercido com o método do terror, revela um estado de involução. Só a passividade do povo russo e o seu costume atávico à resignação, fixada nas massas por uma escravidão secular, podem permitir isso. Só um estado primitivo de inconsciência coletiva, de desorganização social, de controle deficiente por parte da opinião pública, podem tornar possível que homens com o tipo biológico possuído pelos seus chefes permaneçam nos postos de comando. Os chefes têm os povos que merecem, e os povos têm os chefes que merecem. Esses exemplos definem um povo, e só podem aparecer em certos níveis biológicos. Homens desse tipo só podem vencer em tais ambientes, porque só aí tudo está proporcionado e adaptado a eles, permitindo-lhes exercerem uma função, sendo esta a única razão pela qual a vida os deixa nesse posto. Só aí eles podem vencer, porque só aí eles são os melhores. Mas, entre povos mais evoluídos, eles seriam os piores, e talvez até fossem expulsos. Quando a seleção biológica de um chefe ocorre por meio da violência e do terror, não podemos dizer que esse povo seja evoluído e civilizado e que tenha o direito de ensinar qualquer coisa aos outros. A vida jamais poderá confiar a tal povo missões sociais, senão na mesma ordem de seu plano, assim como não pode confiar a determinado tipo biológico missões superiores às que ele possa executar. Dentre os povos, o melhor, mesmo que não seja um santo, é o mais inteligente, dinâmico e genial. Como se poderia, de um plano inferior, dirigir um superior? Sem dúvida, a astúcia e a mentira são o mal de todo o mundo. Mas é preciso verificar em que porcentagem entram na escolha e qual dose delas podem suportar os povos em seus chefes. Além do mais, é difícil admitir, e não há exemplo disso na história, que um povo involuído possa subir de um salto a graus superiores de civilização, aqueles que, segundo as leis da vida, são os únicos que dão direito ao domínio sobre outros povos para civilizá-los cada vez mais. Sem essa superioridade, que é um valor intrínseco, conquistável somente à própria custa, com esforço de milênios, a vida não concede uma posição de domínio nem a deixa por muito tempo nas mãos de quem a usurpa. Sabemos que a vida só concede direitos e poderes aos que são dignos de desempenhar uma real função biológica segundo seus objetivos. Ora, um povo que quer lançar uma ideia no mundo e faz isso por meio do imperialismo, que significa uma raça dominar outras, pretendendo ser mestra delas, deveria antes fazer um exame de consciência para calcular os próprios valores, porquanto mais tarde terá de prestar contas às inexoráveis leis da vida. Tal povo, se não possuir esses valores, está destinado à falência, e caso ignore essas leis, ainda assim terá de pagar da mesma maneira, para aprender a conhecê-las. Então, se hoje a história chama a Rússia, que função poderá confiar a ela, proporcionada e condicionada às suas capacidades, senão a de destruição? É o duro trabalho de varrer o terreno para que, desimpedido, possam sobre ele surgir novas construções. Isso foi confiado aos bárbaros germânicos contra Roma, para que, liquidada sua civilização pagã, pudesse surgir a civilização cristã. E esse trabalho ingrato foi também confiado, na Revolução Francesa, aos involuídos, aos mais ferozes e violentos. E não se pode negar que na Rússia domine a violência. Com efeito, não é esse o elemento escolhido em todo o mundo para as atividades comunistas? O que nos revela esse método de andar à procura da miséria e de até mesmo provocá-la, mas não para ajudar os deserdados, e sim para excitá-los à violência e subverter a ordem? Não se trata aqui de uma ação benéfica construtiva, mas sim de uma atividade corrosiva, desagregante, uma função de assalto contra tudo o que manifeste sinais de fraqueza, de putrefação, de ruína, com a finalidade de limpar e destruir os poderes enfraquecidos, lançando contra eles as massas mais rebeladas pela miséria. Isto recorda e repete, no plano social, o assalto dos micróbios patogênicos, que submetem os indivíduos doentes e fracos a uma prova da qual ele sairá ou curado e forte, ou então morto. Essa função de depuração biológica dos povos cansados é a única que a vida sábia pode confiar à Rússia, função que nasce quando uma civilização muito madura, como a de Luís XVI, liquidada pela Revolução Francesa, deve ceder lugar a outra mais jovem, na qual a vida se renove para continuar a subir. Desse modo, o valor e a superioridade da Rússia seriam apenas relativos, sendo dados pela fraqueza e decadência da Europa cansada. Com o que acima expusemos, procuramos compreender e explicar a atual e a futura situação mundial em suas razões mais profundas, seguindo a lógica que nos foi dada pelas leis da vida. Neste escrito, está sendo utilizado, para a compreensão do momento histórico atual e futuro, todo o trabalho de orientação realizado nos nossos volumes precedentes, onde expusemos a filosofia do funcionamento orgânico do universo. Por isso, nossas conclusões têm, por trás de si, todo um sistema filosófico e, se bem que tenham sido obtidas pelo método da intuição, foram submetidas a controle racional. Ainda que as ofereçamos como hipótese, elas derivaram de uma concepção universal, na qual o nosso tempo, com seus acontecimentos, está logicamente situado dentro de uma visão cósmica. Procuramos, assim, prever o futuro por meio de um trabalho de orientação seguindo as linhas da lógica, que forçosamente estão na história e no pensamento de Deus. Falta-nos agora apenas completar o quadro com algumas observações particulares e práticas, especialmente em relação ao futuro desdobramento dos acontecimentos. Todos os povos que aspiram ao domínio proclamam a paz, mas apenas a própria paz, sob seu comando. E para conseguir essa paz, eles fazem a guerra. Defendem uma nova ordem, na qual, porém, eles mandam e os outros servem, sendo que para obtê-la, subvertem e assaltam a ordem precedente para destruí-la, pois não é a deles. Apresentam-se sempre como libertadores, ainda que os povos invadidos não desejem absolutamente ser libertados. Mas dessa forma, os invasores, camuflando-se de libertadores, podem livrar-se mais facilmente do próprio inimigo, para vencer e sujeitar o povo invadido. É divertido observar esse jogo de contradições entre o que se diz e o que se faz, essa tática de ilusões psíquicas, cujas razões já vimos. Tudo isso porque, por trás do que se diz, está agindo a dura realidade biológica, que fala e age muito diferentemente. Por aí se vê quanto podem valer as bandeiras humanas e quanta luta feroz pela vida realiza-se atrás delas. Na prática, pela realidade biológica, no plano de evolução animal do homem, cada ordem só pode estabelecer-se e manter-se com a força imposta por um dominador, já que ainda não se formou uma consciência capaz de compreendê-la e mantê-la por convicção espontânea. Na prática, há uma só verdade político-social, a do vencedor. O que vale não é a ideia, mas sim a ideia que vence. Hoje, todos olham para o comunismo porque a Rússia venceu e é forte. Por isso, a França teve que ser forte e vencer no período napoleônico, porque, sem força nem vitória, as ideias da Revolução não teriam interessado a ninguém. Se a Rússia perder, o comunismo se despedaçará nos fragmentos que sobrarem dos vários estados em que penetrou. O que conta é vencer. Se Hitler tivesse vencido, sua ideia seria hoje a verdade na Europa, e a verdade política alemã seria a única a existir. Porém, vencer é um problema de meios bélicos. Assim, uma vez que os vitoriosos foram a Rússia e os Estados Unidos, só existem hoje no mundo essas duas verdades, as dos vencedores. Desse modo, através dos séculos, tivemos várias verdades: a romana, a francesa, a inglesa, etc., de acordo com quem triunfava. Quando um povo vence, ele faz, estabelece e impõe a sua verdade em seu próprio benefício. Faz tudo o que fazem todos os grupos humanos, declarando-se da parte de Deus e do direito e condenando todos os outros. Todo homem, sozinho ou em grupo, sempre afirma que somente ele tem razão. Temos, assim, muitas verdades políticas, religiosas, filosóficas, sociais, etc. Se cada um tivesse a sua verdade, mas não condenasse as outras, tudo iria bem. No entanto, como todos são dogmáticos e absolutistas, cada um combate todos os outros e justifica isso, pois para ele as outras verdades estão erradas. Segundo ele, só ele é o bem, todos os outros são o mal. É assim que nasce cada ordem nova, filha da desordem e do esmagamento, trazendo a paz, o direito, as artes, as ciências e o progresso, e dando o tom a um período histórico. Os resultados da agressividade, que normalmente é delinquência, são legitimados. A glória do triunfo cura tudo. Os ministros de Deus na terra aprovam e abençoam. As novas posições são fixadas até que uma nova guerra ou revolução derrube tudo. Esta é a florescência das tempestades sociais, um progressivo nascimento de ordens, cada uma surgindo das ruínas da precedente, sempre mais perfeitas, repetindo assim o processo de reharmonização do universo, que da mesma forma parte do caos para voltar a Deus. É esse o caminho da vida, lógico e justificado, diferente das palavras dos homens que não o são. Continuemos a observar os fatos mais próximos, a realidade biológica, que é tão diversa das aparências, sempre escondida na substância dos fatos. Na realidade, a vitória do proletariado no mundo inteiro significaria hoje o domínio de Moscou em todo o mundo, assim como a vitória de Cristo em todo o mundo poderia significar o domínio do Vaticano no mundo inteiro. Recordemos que, no fundo, o protestantismo nasceu sobretudo pela luta de raças. E assim como hoje poucos combatem o Cristo, mas muitos combatem os padres que se proclamam ministros dele, também poucos combatem a justiça social do comunismo, mas muitos combatem o bolchevismo russo, que se proclama ministro daquela justiça. Assim, tudo é luta, porque na Terra as ideias universais, supranacionais e de superação não existem na prática. Ao contrário, tudo está personificado nos homens, que por trás dos ideais fazem um trabalho muito diferente, lutando por suas próprias vidas. Esta é a realidade biológica. Imaginemos que um quarto cheio de objetos pequenos para nosso uso seja ocupado por insetos. Eles utilizarão tudo para si mesmos, modificando o uso daqueles objetos para outros fins, usando-os como esconderijos e trincheiras, como meios de ataque e defesa para a luta de vida e de morte, que é a sua principal ocupação. É assim também que as religiões e os ideais na Terra são transformados e utilizados pelos homens, que pelo fato de antes de tudo lutarem para viver, irão empregá-los como meios de ataque e defesa, como esconderijos e trincheiras na luta pela vida, que é a sua ocupação primordial. Só os ingênuos podem deixar de ver essa dura realidade por trás de tantas bandeiras desfraldadas e acreditar que se possa viver de ideais. Para atuarem na Terra, os ideais têm que prestar contas à realidade biológica, que muitas vezes é bestial. Quando acusamos alguém em nome da virtude, fazemos isso porque somos sinceros e buscamos verdadeiramente a virtude? Ou será porque a acusação limita a expansão do próximo em proveito de nosso egoísmo expansionista? É assim que se prega, mas não se crê. É assim que na Terra os ideais aparecem, sobretudo, como mentira. Concluamos lançando um olhar no futuro do mundo. Se quisermos compreender quais são os móveis que fazem caminhar os homens na história, teremos que olhar por trás das bandeiras e das ideologias para a supradita realidade biológica, que é a verdade da vida na Terra. Verdade dura, mas verdadeira, que, como tal, permanece para quem olhe profundamente, ainda que na luta ela goste de se ocultar atrás de verdades fictícias e aparentes. É fato que a história obedece em suas grandes linhas ao pensamento diretivo de Deus, imanente na história. Mas o homem obedece a isso inconscientemente, pois somente conhece o particular ambiente em que está imerso, no qual ele realiza a experimentação para amadurecer sua evolução, enquanto o progresso do mundo fica confiado a mãos bem diversas. Dado isso, é fácil ver o egoísmo de nação, que é a realidade biológica escondida sob as ideologias comunistas. Quem conhece o homem e a vida jamais poderá acreditar nos proclamados sentimentos de amor ao próximo, nem na procura de um bem-estar que não seja o próprio. Isto é provado pelos métodos usados, que revelam a verdadeira intenção de quem age. Se o comunismo tem a grande função histórica de lançar e de impor com a violência o princípio da justiça social a um mundo surdo, e isto é obra do pensamento diretivo da história, que quer o progresso do mundo. Mas a psicologia dos homens encarregados desse trabalho é movida por interesses bem diversos, racistas, expansionistas e imperialistas. Eles querem se expandir e são utilizados no trabalho de destruição das velhas estruturas para o lançamento de uma ideia evangélica da qual seus métodos revelam-se imensamente afastados. Os homens da Rússia seguem os costumeiros e atávicos instintos humanos, onde estão fechados devido ao seu grau de involução biológica. Segundo sua natureza, é neste nível que eles experimentam sua vida. Ponhamos agora de lado as grandes linhas da história e o modo pelo qual ela utiliza os homens para objetivos que eles mesmos desconhecem. Observemos, ao contrário, como eles agem em particular, segundo as realidades biológicas em que se movem. Nesta posição, a psicologia da história salvadora e construtiva do progresso está longe. Temos, ao invés, uma psicologia particular, egoísta, desapiedada, feita de lutas, de golpes e contragolpes, segundo a qual joga-se duro e na qual termina-se ou com a vitória, tendo por prêmio a vida, ou com a derrota, tendo por castigo a morte. Neste terreno, Rússia e Estados Unidos são dois centros de egoísmos desenfreados, dois imperialismos rivais até a morte pela conquista do domínio do mundo. As ideologias não têm influência. Esta é a realidade biológica. Os princípios proclamados são apenas mantos para escondê-la, são propaganda para conquistar prosélitos. Cada um dos dois enaltece seu programa como o mais belo, mas ambos fazem a mesma coisa. Posto isso, a tendência a um choque é um fato. O choque é extremamente provável e a ameaça pende sobre o mundo. O que refreia os dois é o medo recíproco, daí a sua corrida aos armamentos, não obstante a contínua propaganda da paz, justamente porque eles só acreditam em sua própria força. Eles se espionam e tão logo um deles tenha a certeza da própria superioridade e da inferioridade do outro, estará pronto para saltar em cima dele para liquidá-lo. Então, entre os dois colossais pacifistas, a questão é apenas de preparação. São as grandes fábricas americanas que, por terem superioridade técnica e produção bélica, detêm a Rússia em seu caminho para a Europa. Sem isso, nada mais a deteria, e a Europa sofreria uma invasão, sendo submetida a um domínio eslavo em nome da justiça social. Daí a luta entre os dois rivais para a superioridade técnica, que é hoje a condição para conquistar o mundo. A fatalidade do embate fica evidente para nós devido à constatação, já feita, de que as revoluções estão presas àquele ciclo já observado no período napoleônico. O fascismo e o nazismo, filhos de revoluções, iniciaram o mesmo ciclo com a mesma lei e caíram vítimas dela, tal como Napoleão. Vimos que revolução, expansionismo, imperialismo e guerra são elos da mesma corrente. Além disso, as ditaduras como a da Rússia, absolutas e sem controle, não podem ser detidas ou ao menos retardadas em suas decisões pessoais e precipitadas porque não possuem o freio da opinião pública que pode ser usado pela consciência do povo. Diante de uma Rússia assim, tornada tão poderosa, formou-se logo, por lei de equilíbrio, o antagonista proporcionado. Assim, devido ao seu processo de desenvolvimento, ela é levada fatalmente, em sua aventura imperialista, a combater o contra-imperialismo dos Estados Unidos. Por isso, os dois imperialismos, pan-eslavismo e pan-americanismo, terão de se enfrentar amanhã, explodindo numa guerra aberta, para com isso resolver a Guerra Fria, que já se processa. Nesse ínterim, os dois centros procuram agrupar em torno de si o maior número de estados satélites. A pressão exercida pelos dois centros é contínua e não se vê como seria possível impedir a maturação da Revolução Bolchevista até o seu período imperialista de conquista ativa, com a guerra aberta pelo domínio do mundo. Se esse domínio mundial é o programa do comunismo russo, como poderá ele deter-se agora sem renegar a si mesmo? Se a conquista real do mundo, com a Rússia passando, tão logo o possa, da atual guerra latente a uma guerra aberta de conquista, está programada em seu plano, como poderá ela ser incoerente e não tentar isso? Se o campo de batalha será a Europa ou a Ásia, é só questão de estratégia. É fato, porém, que a Europa perdeu seu poder e autonomia. Suas colônias chegaram à maioridade e, com isso, tornam-se independentes. A Europa precisa hoje apoiar-se em estados mais fortes e mais armados, uma vez que seus exércitos e sua preparação bélica são atualmente inadequados para resistir sozinhos a um assalto de nações mais poderosas. Iniciou-se assim a liquidação, como potências mundiais, das várias nações da Europa, que fica dessa forma reduzida a uma posição subordinada à defesa que lhe é oferecida por outras nações. A Europa está se tornando domínio alheio. Ela é disputada pelas duas grandes potências, que não só buscam apoderar-se dela, como também, por outros métodos, já a invadiram e se apossaram de parte dela, uma ajudando-a e protegendo-a, e outra infiltrando-se nela como partido político. Para tudo isso haveria uma só defesa, a unificação. Mas nenhum dos dois países rivais parece querer isso, porque uma Europa unida formaria uma terceira grande potência, com quem depois teriam que fazer contas. E a própria Europa parece não saber superar os velhos rancores e divisões nacionalistas. A pressão que a ameaça russa exercita neste sentido é forte e verdadeiramente benéfica, porque a impele realmente para a formação de uma nova grande unidade, o que é indiscutivelmente um progresso, ainda que na ideologia russa tudo esteja previsto, menos essa realização, a qual, entretanto, está nos planos da história. Contudo, por mais obstáculos que encontre e por mais difícil que isto seja, não há outra solução se a Europa não quiser acabar como escrava, submetida a um ou outro dos dois grandes imperialismos. São estas as forças em contraste no terreno da velha Europa. Cada uma das nações é atacada em sua autonomia e teme perder sua independência, que não quer ver sacrificada. Esse separatismo egoísta, essa rivalidade que divide, é o perigo que hoje deixa a Europa fraca e pode amanhã torná-la escrava. Não há dúvida de que ser reduzido a um objeto disputado por outros que brigam para dominá-la significa ter perdido o primado do mundo e encaminhar-se para a liquidação. Não se acha hoje a Europa nas mesmas condições em que se achava a antiga Roma no fim de seu império? Mesmo no caso de chegar a unificar-se, conseguirá ela ressurgir ou sua civilização já está em liquidação com as invasões bárbaras às portas, tal como ocorreu à antiga Roma? E poderá a Europa, mesmo unificada, resistir à pressão proveniente dos dois imperialismos que a disputam, mais primitivos, porém também mais jovens do que ela, que já esgotou seu papel histórico imperialista e colonizador como dominadora do mundo? Como se vê, no terreno particular da ação humana, temos muitas forças contrastantes em ação ligadas ao seu desenvolvimento lógico. De um lado, a Revolução Russa, que funcionando hoje como motor propulsor da história de nosso tempo, já desembocou no imperialismo, ao qual está ligada para se firmar e sem o qual faliria. De outro lado, contra esta nova potência, opõe-se como equilíbrio o contra-imperialismo norte-americano, bem como a unificação europeia e de todas as nações menores, para sua defesa comum. Essas forças opostas tendem a se embater para se resolverem no choque, englobando atrás de si as forças menores. É esse o trabalho dos homens, no qual eles experimentam sua própria vida seguindo seus instintos e as leis da realidade biológica de seu plano de evolução. Acima de tudo isso, há os grandes planos, segundo os quais a inteligência da história utilizará todos esses acontecimentos particulares para atingir outros objetivos, como a unificação de nações em grandes unidades coletivas, a destruição do velho para plantar o novo, a afirmação no mundo do princípio da justiça social, a liquidação de todas as guerras e dos governos agressivos e violentos quando eles já tiverem cumprido sua função destrutiva, hoje útil. Assim, neste duplo binário, caminha a história. Há o trabalho do homem, necessário para ele aprender, e também o trabalho de Deus, que dirige a história. Há, embaixo, um mundo de velhacarias, onde se combate ferozmente a dura luta pela vida. E há, no alto, um mundo de sabedoria e bondade, em que Deus guia os acontecimentos, canalizando-os para o bem, segundo a linha da evolução. Duas atividades paralelas e entrelaçadas, que se interpenetram e, na realidade, fundem-se para realizar uma só obra, o progresso do mundo, guiado por Deus e executado pelo esforço humano. O homem pode lutar, sofrer, errar e espiar, mas não pode dirigir porque não sabe. É necessária a experimentação humana para que o homem possa aprender e assim progredir, mas é indispensável também um guia inteligente e sábio para poder canalizar todo esse esforço em direção a alvos precisos e benéficos, sem o que não se realizaria o progresso. E é lei que o progresso se realize. O dinamismo de nosso século é produzido pela Revolução Russa, assim como o do século passado foi produzido pela Revolução Francesa. Cada revolução é uma explosão, uma erupção vulcânica das forças da vida, que irrompem e depois são assimiladas durante um século de história. Também a Revolução Francesa destruiu um mundo para que se reedificasse outro. Assim, a Revolução Russa desempenhará a função de destruir um mundo para que se possa reedificar outro melhor. Dessa forma, por meio desse trabalho imenso, onde se chocam forças cegas e forças inteligentes, num tremendo embate guiado pela potência do Espírito, vai sendo elaborado o terreno e amadurecido os homens e acontecimentos, para que possa nascer na Terra a nova civilização do terceiro milênio. Final do capítulo 1.